apaixonado. Tenho certeza que você também. São dois corações que se entregam no veneno doce da paixão. Tenho um coração apaixonado. Tenho certeza que você também. São dois corações que se entregam no veneno doce da paixão. Amor assim, tão de repente, sem esperar, ele chegou. Em pouco tempo, como um cupido, em nosso peito se alojou. Anjo do amor, teu sonho bom, nosso amor é pra valer. Dois corações que se querem bem, te quero tanto e tu também. Coração apaixonado, tenho certeza que você também. São dois corações que se entregam no veneno doce da paixão. Apaixonado, tenho certeza que você também. São dois corações que se entregam no veneno doce da paixão. Tenho um coração apaixonado, tenho certeza que você também. São dois corações que se entregam no veneno doce da paixão. Amor assim, tão de repente, sem esperar, ele chegou. Em pouco tempo, como um cupido, em nosso peito se alojou. Anjo do amor, meu sonho bom, nosso amor é pra valer. Dois corações que se querem bem, te quero tanto e tu também. Coração apaixonado, tenho certeza que você também. São dois corações que se entregam no veneno doce da paixão.